DJ Boy, MC na voz, é os 4M na pista, vai. Acordei, agradeci por mais um dia e me deparei que ao meu lado estava uma desconhecida. E nada controverso, um tanto honesto, nato contado de dólar no limite pro sucesso. Vi na paixão, na fé, sem contar história, minha cota garantida. Pois após a corrida vou comemorar e quem sabe algum dia a colheita me traga tudo a desejar. Que eu pensei no indício, indefinida quantia das notas. E por isso, já previsto, martirizo, fúria, quatro rodas. Futurista, tenazistas, no mundão dos bacanas. Sei que sabe, mas na pista, mano, é música, mulher. Mas talvez não entende, essa ideia crescente é o seu dia a dia. Meu simples vocabulário, eu orientá-lo a sair da mira. Já liguei eu pra Sanatan, e hoje de amanhã a coisa fica séria. E no bar eu consumo de uísque, tô sério. De brinde, mas fico perverso de tabela. Sei que elas a caminho do drive ficaram citadas na hidro, mas self me chamou de chefe, tipo rei das madrugadas. O que é o que é? Os menores, porém, contrariando a maioria, nossa aposentadoria tanto neném. Vem, o que é o que é? Incrível e implacável, pois é. E o dono de grifo com certo e quente não é pra qualquer. O que é o que é? Os menores, porém, contrariando a maioria, nossa aposentadoria tanto neném. O que é o que é? Os menores, porém, contrariando a maioria, nossa aposentadoria tanto neném. Contrariando a maioria, nossa aposentadoria tanto neném.